John Nego Black, 2D, Sandals ND, M Beats, da Beats, cheirosa. Deitada em minha cama, cochila no meu braço, dizendo que me ama. Aquela que acorda primeiro do que eu. Maravilhosa, sexy, da diva de Deus. Cabelo encaracolado, cheirosa, teu pescoço. Inspiração pra Thaís, atriz novela das oito. Perfumada, mil flores, mil frutos pra todos os gostos. Devoro o milambuzo, da casca ao caroço. Despertando o meu desejo, na noite, na madruga, me acorda com doce beijo. Linda, cheirosa, sussurra no meu ouvido, me dando uma boa noite, dizendo que sonha comigo. Mas que delícia esse perfume aromatizado, pois nesse bosque dessa flor eu não me desfaço. Como um zangão no jardim do Éden, estou no céu. Que o néctar dessa flor te faça um favo de mel. E você tá tão cheirosa desse jeito, parece que saiu do banho pra me ver. Você sabe que toda causa tem efeito. Eu tenho milhões de coisas pra fazer. Mas que foda, que negra, maravilhosa. O pior é que ela sabe que é a mais gostosa. Formosa, porque Deus quis assim. Deliciosa, todinha só pra mim. Te quero pra mim, na real eu tô afim. De algo mais sério, nega, vem pra mim. De cabelo molhado e pele marrom, deitada no quarto e Gil Scott no som. Minha insônia, pra mim ser mestre de cerimônia. Te trago flores enrolado numa folha, começando a ler. Ela se pergunta se muitas brigas foram suas culpas. Ela diz, me abraça e leva pra cama. Fecha a porta, apaga a luz e só diz que me ama. Amanhã a gente acorda e eu te trago um café. Tira a roupa agora e vem ser minha mulher. Eu volto e te encontro cheirosa desse jeito. Parece que saiu do banho pra me ver. Me abraça, me beija, me aperta e se encosta em meu peito. Agora eu não tenho nada pra fazer. Ela é mega sensual, formosa, gostosa, delicada, vaidosa, sedutora e cheirosa. Pele macia, cheiro bom. Melhor que Jequiti, Nature e Avon. Cafungada no pescoço, o corpo arrepia. Aroma que fascina dessa mina que transpira. Solta o cabelo, faz charme como de costume. Foi inspiração pro filme chamado Perfume. O cheiro extraído da pele macia, único, sem comparação de outra mina. Fragrância que inspira, faz canção linda. Se não fosse sério, hein, Roberto cantaria. Alguém chama a polícia pra essa bandida. Meu faro se rende mesmo não estando na pilha. Não tô de força, um aroma cheirosa. Pra completar um avião, ela é gostosa. Eu volto e te encontro cheirosa desse jeito. Parece que saiu do banho pra me ver. Me abraça, me beija, me aperta e se encosta em meu peito. Agora eu não tenho nada pra fazer. Cheirosa, cheirosa.